Sim, já me encontro na sede de candidatura do CDS-PP. Tenho comigo o engenheiro José Vasco Campos. De facto, os semblantes continuam carregados até agora e porque ainda não temos resultados finais, a expectativa, de facto, os resultados esperados, de facto, não chegaram a superar as expectativas. Não, de facto, ficámos aquém das expectativas, mas, no entanto, não posso deixar de realçar aqui a vitória expressiva do Partido Socialista e até enviar aqui para o Sr. Presidente da Câmara, candidato do Partido Socialista, os meus parabéns e também realçar o excelente resultado que tivemos em Alvalade das Varzas. Estivemos prestes a ganhar a junta, faltaram-nos 9 votos e agradecer a todos que colaboraram na nossa campanha e a todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto e dizer-lhes que nós daqui a 4 anos estaremos cá outra vez, porque nós e vamos continuar a estar durante todo este tempo, sempre a lutar por Oliveira e sempre a lutar pelas suas gentes, e amanhã não vamos para Coimbra, vamos continuar cá a viver e a fazer a nossa vida e continuar a lutar por Oliveira. É só. Paulino, Vítor, tem alguma questão a colocar a José Vasco Campos? É a mesma questão, eu não sei, eu penso que o Zé Vasco de Campos já está com a possibilidade de me ouvir. Aquilo que eu perguntava é, de facto, se este resultado não se deve, depois de uma certa inatividade que o CDS tem tido no Conselho nos últimos anos, se isso é reflexo de um trabalho que se perdeu, enfim, e lembramos no tempo, ou algum tempo atrás, o tempo de Adelaide Freixinho e de facto, o peso que ela tinha e teve na altura nas eleições para a Câmara. Depois, nestes últimos anos, esse trabalho que se deixou de fazer. Será também reflexo este mau resultado para já? Será também reflexo disso, Zé Vasco Campos? Pois, é provável. Eu não sou analista político para poder fazer esse tipo de análise, mas de facto o CDS há 4 anos não concorreu. Há 8 anos numa situação bastante menos complicada que a atual, não é? O CDS teve cerca de 500 votos. Eu espero que nós ultrapassemos essa fasquia. Ainda não temos os resultados finais. E é isso que neste momento me oferece dizer. E agora, o que é que, naturalmente, depois destes resultados, o que é que o Zé Vasco Campos vai fazer? Naturalmente, já o disse que, perdão, daqui a 4 anos vai cá estar novamente. Vai tirar as eleições, naturalmente, com a Comissão Política. Pois, vamos reunir e vamos analisar todos os nossos resultados freguesia e no Conselho e para a Assembleia Municipal e vamos tomar decisões. Agora, o que é certo é eu, José Vasco Campos e grande parte das pessoas das minhas equipas estamos cá daqui a 4 anos para voltar a apresentar um projeto. Se é pelo CDF ou se é por outra forma qualquer, não sabemos, logo se verá. José Vasco, um dos melhores resultados acontece em Alvoco, uma ligação familiar com essa terra. Também aí esse resultado surpreendeu? Nós apostámos tudo em Alvoco e estivemos prestes a ganhar Alvoco. Houve aqui claramente uma influência muito grande da Câmara, não é? E as pessoas preferiram apostar no seguro, porque claramente houve aqui um efeito de... Da canalização da Câmara ajudou para a votação para a Junta.